Feliz sábado, igreja! É muito bom estar aqui com vocês. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração mais uma vez. Senhor Deus, que ao abrir a Tua Palavra, possamos ouvir a Tua voz, Deus. Que possamos reconhecer o Teu chamado a uma experiência mais profunda contigo. E assim sermos uma igreja reavivada e reformada para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema de hoje é o reavivamento da identidade cristã adventista. Um reavivamento da nossa identidade. E quem de vocês pode me falar um texto da Bíblia que resume a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Pensem aí, em algum texto bíblico, existem vários, que resumem a identidade da Igreja verdadeira de Deus na face desta terra. Já temos aqui de cara, Apocalipse 14, verso 12. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perfeitamente. Alguém se lembra de um outro texto semelhante ou diferente desse? Apocalipse 12, 17. E irou-se o dragão e foi pelejar com o restante das suas descendências, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Dois textos importantes. Alguém lembra de algum outro texto que resume a identidade do povo de Deus no tempo do fim? Que resume a identidade da verdadeira Igreja de Deus? Que fala do testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Então já uma marca que identifica o povo de Deus. Algum outro verso? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se o povo de Deus é os que guardam os mandamentos, esse é um povo que também guarda o sábado. E vamos lembrar que Tiago 2,10 diz que quem guardar toda a lei tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então se eu guardo o sábado, entre aspas, minto, mato, roubo, adultero, idolatro, falo o nome de Deus em vão, eu estou realmente guardando os mandamentos? Não. Isso é importante. Alguém tem mais algum verso que resuma a identidade do povo de Deus? Eu tenho. João 13, verso 35. E eu fiquei torcendo para alguns de vocês falarem esse texto. Todas as respostas que vocês deram estão corretas. Todas elas. Guardar os mandamentos de Deus, adorar a Deus, glorificar o seu nome, guardar o dia de sábado. Mas tudo isso significa uma coisa muito importante. E a Bíblia diz, João 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? É interessante que sempre que eu faço essa pergunta de qual é o texto que resume a identidade do cristão verdadeiro? As pessoas apontam para os mandamentos de Deus. E agora eu venho com esse texto e alguns começam a pensar. O que, que ele está querendo dizer com isso? Aonde ele quer chegar? Será que um amor é mais importante que os mandamentos? Nós ouvimos esse discurso no mundo religioso. Eu amo a Deus. Eu não preciso guardar o sábado. Do que adianta você guardar o sábado e não amar a Deus? Nós ouvimos esse discurso, eu amo muito a Deus, mas a mentira faz parte da minha vida, a idolatria faz parte da minha vida, etc. Agora, será que existe tanta diferença assim? Romanos 13, verso 10. Vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos? A Bíblia diz assim, a Bíblia é muito clara. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Queridos, se para que eu fosse reconhecido como a igreja verdadeira, o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro cristão, se a lei de Deus significasse para os homens, vista roupa social, terno e gravata, para as mulheres, vista uma saia, pelo menos aqui na altura do joelho, certamente guardar esses mandamentos seriam muito mais fáceis do que amar as pessoas. Se a lei de Deus significasse, você é um cristão verdadeiro, então você vai comer arroz integral, vegetais, frutas, e você vai excluir da sua vida a carne, o leite, o açúcar. Talvez isso seria difícil, mas seria mais fácil do que amar as pessoas. Se a lei de Deus fosse frequentar a igreja no sábado, essa lei seria muito mais fácil do que ela é. E Jesus faz um teste radical para saber quem é cristão. Se vocês amarem uns aos outros, verdadeiramente as pessoas reconhecerão que vocês são a minha igreja. O teste é muito mais profundo, é muito mais intenso e é muito mais difícil. Cumprir exterioridades de culto, vir à igreja, louvar, pregar, vestir uma roupa assim ou assado, é muito fácil, é muito simples. Agora, a exigência do amor é uma exigência muito mais pesada. Vamos começar a nossa conversa. Pensem no pai e na mãe de vocês. Vocês amam? O amor que vocês têm com os pais e com as mães de vocês é o mesmo amor que vocês têm entre todos aqui dentro? Pensem no amor que vocês têm pelos filhos de vocês. Quão bem vocês querem a eles? É o mesmo que você quer para todo mundo dentro dessa igreja? Complicado isso. Claro que existem pessoas mais próximas da gente que a gente ama de uma forma especial. Senão eu poderia perguntar, né? Você ama todas as mulheres como você ama sua esposa? Opa, peraí, né? Calma aí. Existem dimensões do amor para o nosso pai, para o nosso irmão, para o nosso filho, para a nossa namorada, para o nosso marido, para a nossa mulher, que são diferentes do amor com que a gente ama os irmãos de fé, a igreja, assim como a humanidade de uma forma geral. Porém, amor é amor. E se você ama o seu pai e a sua mãe, você tem que entender dentro dessa dimensão o que é amar e transferir esse amor para todas as pessoas, dentro da igreja e fora da igreja. E aqui a coisa fica mais difícil, o caminho fica mais apertado. Mas tem um outro problema: o que é amar? O que é o amor? Porque eu sou um pastor, eu posso chegar aqui dentro da igreja e dizer assim: bom, nós lemos, irmãos, que nós devemos nos amar para sermos a igreja verdadeira. Então, amar significa: encham o meu bolso de dinheiro. Você não me está dando 50% do seu salário? Você não me ama, você não cumpre a lei de Deus, você não cumpre a ordem de Jesus. Daí eu posso fazer a campanha, e muitos fazem essa campanha por aí. Tragam o seu dinheiro. Engraçado isso, esses dias eu vi uma igreja fazendo uma campanha do dízimo. E a campanha do dízimo era assim: nesse mês, o meu dízimo será pelo menos 100 reais. Pera aí, eu achava que dízimo era 10% da minha renda. Se eu ganho 500 reais, é 50 reais? Como é que essa coisa de que o dízimo vai ser pelo menos 100 reais? Não faz sentido algum. E agora eu posso dizer isso: bom, então você traga 100 reais. Porque se você não trouxer 100 reais, você não ama. Você não ama a Deus, você não ama a igreja, você não ama os irmãos, você vai para o inferno. Não é esse o discurso por aí? De repente eu poderia dizer para minha namorada: nós não somos casados, a Bíblia manda que a gente se ame, então eu preciso de sexo. A Bíblia diz: amem uns aos outros, é assim que você vai provar que você me ama. É assim que a Bíblia diz? Se a gente deixar o amor ao bel prazer dos conceitos humanos, o amor vai virar sensualidade, o amor vai virar escravidão, o amor vai virar egoísmo, porque tudo se faz em nome do amor. Vendem tudo aí em nome do amor. Tudo é amor. Ame a vida, fume maconha. O traficante, né, deve fazer essa mesma propaganda. Ame a vida, bebe cachaça 51, uma boa ideia. Ame a vida. Para que a gente não se perca em relativização, porque aí para mim amor significa uma coisa, para você significa outra, Deus nos revelou o que é o amor. 1 Coríntios capítulo 13. E eu vou começar a ficar feliz e desesperado quando eu ler esse texto aqui. Eu começo a ficar antagônico o negócio. Eu fico feliz, porque o amor é uma coisa maravilhosa. Mas eu fico desesperado, porque olha só o que Deus está nos pedindo. 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a primeira informação do verso 8: o amor jamais acaba. Amém? Esse é o amor com o qual Deus ama você. Um amor que tem paciência. E a gente vive um momento da história no mundo onde não tem paciência. A gente vive num mundo onde a gente quer ser os consumidores do mundo. Do meu jeito, na minha hora, agora. Não tem paciência. Mas Deus tem paciência com a gente. Já pensou? Talvez Jesus voltando hoje, alguns de nós poderíamos clamar para esse prédio que cai sobre mim. Mas Deus tem paciência, misericórdia, graça. E isso por quê? Porque Ele não somente ama, mas Ele é amor. 1 João 4, verso 8. Paciência. Uma característica do amor. Eu quero dizer para minha namorada que eu a amo, eu quero usar esse argumento do amor para conquistar a afeição dela, para que ela me tenha carinho, me tenha como namorado, só que eu não quero ter paciência com ela. Tem sentido uma coisa dessa? Às vezes ela fala uma coisa que eu não concordo, eu vou brigar com ela por causa disso? E agora em nome do amor também. Eu matei porque eu amo. Já viram essa conversa por aí? E por quê? Porque tem ciúmes na verdade, mas o que a Bíblia diz? O amor não arde em ciúmes. Todos nós temos ciúmes. Isso é uma característica do ser humano. E existe um ciúmes que não é pecado, que é o próprio ciúmes que Deus tem. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes do seu povo. É um ciúmes zeloso, amoroso, santo. Diferente desse sentimento de posse, agora minha namorada é minha, e se alguém olhar para ela, eu vou brigar com ela, vou brigar com quem olhou, vou bater, vou matar. Não é por aí, irmãos. O amor verdadeiro não é por aí, não é doença. O amor verdadeiro é a coisa mais linda que existe. Agora, o amor ele tem outras características. Eu poderia citar todas, mas enfim, vamos colocar algumas. O amor não se conduz de forma inconveniente. Sabe, queridos, nós temos na Bíblia algumas instruções que a gente muitas vezes não pratica. Eu vejo muitos cristãos jovens falando palavrão. E a Bíblia diz assim, não saia da tua boca palavra torpe, imunda, podre. E eu vejo muitos cristãos achando isso bonito, achando isso normal, achando isso legal. Depois se colocam no sábado de manhã na igreja e vamos louvar ao Criador do Universo. Às vezes a gente erra e fala o que não deve falar. E aí a gente tem que pedir a Deus perdão e transformação. Mas não achar normal... Não achar normal, não achar bom, não achar que está tudo bem. Está tudo bem? Jesus morreu por você e você está perdido mesmo assim? É gostoso isso aí? Ou você não leva a sério? Você tem toda a liberdade para não levar a sério. Porém, qual é o fim deste caminho? Será que é a Jerusalém Celestial? Acho que não. Agora, o amor tem outras características. E tem uma que eu acho muito linda. Não se ressente do mal. Quantos de nós temos pregado para os nossos filhos um Deus ressentido do mal? Deus está triste com você. Deus não ama você. Por causa da sua roupa, por causa que você é desobediente, por causa disso daquilo. O Deus que eu conheço, Ele é amor. E na palavra dEle, Ele diz que o amor não se ressente do mal. É um pouco complicado isso, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, ou seja, Ele não se ressente do mal, porém... Deus tem ira santa. E a ira de Deus não é um assunto muito fácil de se tratar. Mas alguém deu uma definição muito interessante de ira de Deus. E diz assim, a ira é como o amor se sente diante do mal. Deus criou o universo e Ele faz sair o sol sobre bons e maus. Ele é perfeito e ama a todos. Porém, Ele nos criou com a potencialidade de nos amar de verdade. Por isso nós amamos os nossos pais, os nossos filhos... E dentro da família é o primeiro núcleo onde surge o amor, para que a gente transfira depois esse amor com base sólida na família, para a igreja e para a sociedade. Nós podemos nos amar, não é impossível. Quando a gente não se ama, como Deus se sente? Especialmente num contexto religioso, onde nós pretendemos louvá-lo, guardar os seus mandamentos, guardar o sábado e etc. Sem amor, como é que Deus considera isso? Não é com ressentimento, com drama, com mágoa. Não é dessa forma, mas é com ira. Um pouquinho mais pesado que isso. Só que a Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre alguém. E o nome desse alguém é Jesus Cristo. Para não condenar a nós, Ele se fez pecado na cruz do Calvário. Porque Ele não é um Deus ressentido com a gente, porque a gente peca. Porque Ele é um Deus que nos ama. Ainda que sejamos pecadores. Romanos capítulo 5 diz isso. pelo fato de Cristo ter dado a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas esse Deus que não se ressente do mal, pouco se fala dele. A gente quer forçar as pessoas a obedecer e dizer que Deus não ama, Deus não gosta, Deus não aceita. E eu não estou querendo dizer que Deus aceita de qualquer jeito, não. Deus aceita um povo que guarda os seus mandamentos, que significa que manifesta um caráter igual esse aqui, um povo paciente, benigno, que não se conduz de forma inconveniente, ou seja, um povo santo de verdade. E para que Deus quer um povo santo? Para que a gente possa sair na esquina, irmãos, para aqueles que usam drogas, que se prostituem, que são homossexuais, que são políticos corruptos e etc. Mostrar para eles na nossa vida que é muito melhor ser honestos, ser puro, ser santo a Deus. Amém? Amém. Não é um caminho tão fácil de chegar lá, mas é o único caminho que conduz ao céu. Por isso que a Bíblia diz que é uma porta estreita. Poucos entram por ela. Agora, o amor tem outras características muito interessantes. Não se alegra com a injustiça. Eu gosto de programas de humor, de comédia. E eu já vi muitos filmes de humor e programas. De uns anos pra cá, o humor inteligente ele tem sido cada vez mais difícil. Mas o fato é que hoje em dia o humor com o que as pessoas se alegram é muito vazio. Pessoas passam o dia inteiro no YouTube vendo só lixo. Lixo engraçado. Só bobagem. Mas o amor, aquele que reflete no seu caráter o amor que Deus tem, porque ama a Deus, não se alegra com a injustiça, não se alegra com o pecado, não se alegra com as pessoas sendo condenadas e se perdendo. A Bíblia diz também, irmãos, para resumir tudo, que o amor jamais acaba. Quantos de nós temos permitido que o nosso casamento se esfrie por uma falta de romantismo, por uma falta de mais carinho, por uma falta de mais intimidade, falta de paciência, falta de amor, na verdade. E queremos culpar a circunstância de dizer assim, acabou. Foi gostoso, foi bom, foi amor, resultou em filhos, em filhas, mas acabou. A Bíblia diz, irmãos, que o amor, que é amor, jamais acaba. Não aceitem um discurso diferente do marido, da esposa, do namorado, da namorada. E amar eternamente é o chamado de Deus para a nossa vida. O que nós vamos fazer no céu para sempre? Nos amar, irmãos. Nos amar eternamente e perfeitamente. Agora, para que a gente chegue lá, caminho estreito e difícil, e alguns olham para o amor. Jesus falou que se tiver amor é que vai ser a minha igreja. E a gente fica desesperado com isso aqui. Parece que não tem igreja verdadeira, né? Toda aquela conversa de Apocalipse 14, 12, toda aquela conversa de Apocalipse 12, 17, toda aquela conversa do lembre-se do dia de sábado para o santificar, já não faz mais tanto sentido. Porque onde é que tem sábado sem amor? Onde é que tem guardar mandamentos sem amor? Onde é que tem fé de Jesus sem amor? Paulo mesmo diz nesse mesmo capítulo, ainda que eu grite, que eu cante, que eu louve, sem amor não vou ser nada. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. E quantos cristãos deram o corpo para ser queimados? Sem amor? Zero. Nada. Não tem valor. Agora, como é que a gente vai chegar a ser essa igreja? Porque por mais que a gente tenha dificuldades de nos amar de uma forma mais íntima, mais pessoal, mais verdadeira, nós amamos a Deus e nós reconhecemos que Deus ama as pessoas. Talvez, irmãos, eu peço perdão por vocês por não saber expressar o meu amor de uma forma mais carinhosa ou mais íntima, mais como vocês gostariam para se sentir amados. Mas Deus sabe que eu amo vocês. E quando eu digo isso, alguém me pergunta, Ezequiel, você é sincero? E eu sempre respondo da seguinte forma, eu amo vocês, na extensão da medida do meu caráter, até onde eu consigo. Eu não consigo amar igual Deus ama, eu não sou igual a Deus. Eu não consigo amar igual Jesus ama, eu não sou igual a Jesus. E eu olho para 1 Coríntios 13, eu também tenho vergonha. Impaciente, se conduz inconvenientemente, erra, não sabe esperar, não sabe suportar. E agora eu vou pedir perdão para Deus e vou pedir poder para ser diferente. Agora, esse perdão, ele vem imediatamente. O poder também vem, mas ele não muda a nossa vida da noite para o dia. É um processo. As mudanças mais sólidas na nossa vida não são aquelas que acontecem da noite para o dia. Essas acontecem, mas as mais sólidas são as que vêm acompanhadas de um processo. Um processo de oração, um processo de busca por Deus e um processo de aprendizado do que é amarmos uns aos outros. E Deus tem um texto na Bíblia que nos ensina direitinho como chegar lá. 2 Pedro capítulo 1. Deus não faria um chamado tão estreito, tão pesado, sem nos mostrar como chegar lá. E a segunda carta de Pedro nos mostra um caminho que, se você andar por esse caminho, não tem como errar. É um caminho estreito e poucos andam por ele, eu vou repetir, mas é um caminho que conduz ao céu. E a Bíblia diz assim, 2 Pedro capítulo 1, nós vamos ler verso 5 em diante. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Esse é um caminho que não tem como errar, e esse caminho começa com a fé. Associai com a vossa fé a virtude. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve ter certeza que Ele existe, e Ele recompensa os que o buscam. Essa é a descrição da fé, Hebreus capítulo 11. Fé é certeza e convicção. Fé não é imaginação, pensamento positivo, vou ter fé que eu vou ganhar na Mega Sena, eu acredito que eu posso. Não. Fé é certeza que eu vou ganhar na Mega Sena. Se você tiver essa certeza, você tem fé que você vai ganhar na Mega Sena. Se você não tiver essa certeza, você pode até acreditar. Igualzinho o diabo acredita em Deus. Crê e treme. Então, começa com a fé. E por que ter fé em Deus? Algumas pessoas questionam a fé em Deus de uma forma muito pesada, muito inteligente e muito interessante também. Por que ter fé em Deus? Você acha que você vive num lugar real? Você acha que é realidade o lugar onde você vive? Você acha que a gente é real? Interessante que, estudando física, a gente percebe que tudo é feito de átomo. E o átomo, ele tem um núcleo denso, sólido, e ele tem ao seu redor um grande espaço vazio, onde voam ali os elétrons, etc. A eletrosfera. Tudo que existe é feito de nada. Tudo é feito de átomo. E o átomo é como se fosse assim, ó, 1% sólido, 99% vazio. Tá vendo essa parede aqui? É só espaço vazio. Mas será que é real o lugar que a gente vive? Será que é verdade? Ou a gente está sonhando, está imaginando alguma coisa meio Matrix, né? Não sei se alguém gosta de cinema, hein? A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. O livro dos Salmos diz assim, que Ele enviou a sua palavra, o seu Espírito, e tudo se fez. Deus criou tudo do nada. E é por isso que a gente tem fé nele. Porque as pessoas podem questionar a Deus? Podem. Mas elas podem questionar a realidade? A menos que elas digam que nem elas mesmas existem. Se elas acreditam na sua própria existência, quem começou a existência? Os estudiosos da física moderna, eles dizem assim, que se no começo do universo a taxa de expansão tivesse sido 0,01 segundo a menos ou a mais, não existiria vida. Deus criou um negócio preciso. E Ele disse, haja luz, e houve luz. E Ele ordenou o cosmos, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Agora, esse discurso é bonito, né? Fé, acreditamos em Deus, partimos daqui. Mas a Bíblia diz assim, não fique só na fé, não. Associai com a vossa fé a virtude. A carta de Tiago vai dizer assim, a fé sem obras é... E o que é virtude? É a prática da fé, que é através dessa prática que nós vamos ser reconhecidos como verdadeiramente cristãos. Você tem fé no amor? Pratique o amor. Você tem fé em Deus? Pratique o que Deus pediu. Se é uma vida sem mentira, é uma vida sem mentira, não adianta querer inventar desculpas. Não tem desculpa. Associar com a fé, com a teoria, com o conhecimento, a prática. Mas tem pessoas no mundo, irmãos, que elas têm fé em Deus e elas praticam a fé que elas têm. Elas têm fé em Deus e fazem uma promessa. E elas começam a subir uma escada de joelho, assim, porque elas fizeram uma promessa para Deus. Elas acreditam, elas têm fé e elas têm prática. A tal ponto de subir uma escada de joelhos. Já subiu alguma escada de joelho? Essas escadas enormes que eles sobem? Já viram isso aí por aí? Peregrinações. Então a Bíblia diz assim, olha, tenha fé. Pratique a tua fé, mas vai um passo além. Associe com a virtude o conhecimento. Não adianta sermos dispostos a praticar a nossa fé se a gente não quiser conhecer profundamente o conteúdo dessa fé. Adianta? Chega qualquer pastor e engana a gente. Chega qualquer dissidente da igreja e engana a gente. Porque eles têm mais conhecimento que a gente. Tem gente dentro da igreja que nunca ouviu falar da Trindade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. E não são três deuses, é um Deus. Aí chega um grupo dissidente na internet ou vem visitar aqui e vem dizer que o Espírito Santo não é Deus. E alguns de vocês acreditam, às vezes. Por quê? Porque não tem conhecimento. Livro de Atos, capítulo 5, diz assim: mentistes ao Espírito Santo, mentiu para Deus. O Espírito Santo é Deus. Só que se nós não tivermos o conhecimento da Bíblia, como é que a gente vai responder àqueles que dizem que o Espírito Santo não é Deus? Não dá. Só que tem gente, tem conhecimento, vive a vida estudando a Bíblia, conhecem textos de cor, sabem onde eles querem chegar e etc. Só que eles esquecem do próximo passo. A Bíblia diz assim: com o conhecimento, acrescente o domínio próprio. É muito fácil eu saber que eu devo comer de forma saudável. Isso teoricamente. Eu tenho fé, eu tenho prática, eu tenho conhecimento. Só que eu ter domínio próprio de tirar o que faz mal, mas que eu gosto, é fácil. A gente tem que ter domínio próprio para chegar nesse ponto de fidelidade a Deus, que é o que Deus quer para a nossa vida. Se a gente não se dominar, por mais que a gente saiba que não deve falar palavrão, a gente vai falar. A gente sabe que não deve mentir, mas vai mentir. Sabe que não deve fazer sexo fora do casamento, mas vai fazer. E vai seguir um caminho igualzinho aos mundanos, não tem diferença nenhuma. E é essa a igreja verdadeira? Não, irmãos. A igreja verdadeira tem fé, pratica sua fé, tem conhecimento e tem domínio próprio. Mas tem gente que tem tudo isso, mas elas esquecem do próximo passo. A Bíblia diz assim: com o domínio próprio, a perseverança. Alguns já seguiram esse caminho que eu estou falando para vocês até o ponto do domínio próprio. E elas foram cristãs e cristãos verdadeiros. Porém, nas lutas da vida, desistiram do caminho e abandonaram a fé que uma vez foi entregue aos santos. Muitas pessoas passaram por isso. Foram cristãos, guardaram o sábado, deram o dízimo, louvaram, pregaram, cantaram, se batizaram, mas desistiram. Portanto, adquira tudo isso e persevere. Continue na caminhada com Deus. A Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas tem gente que vem até esse ponto, tem domínio próprio, tem conhecimento, tem fé, tem prática, e eles também perseveram, mas eles falham no próximo ponto. E a Bíblia diz assim: acrescente com isso a piedade. Piedade significa misericórdia. Algumas pessoas dentro da igreja, irmãs, elas até são cristãos verdadeiros, verdadeiras, mas elas não têm misericórdia daqueles que erram. Não, ainda está fazendo coisa errada, vamos excluir, vamos mandar embora, não pisa mais na igreja. Não, olha a roupa com que ela vem, olha isso com que ela vem, olha a comida que ela come, olha. Não tem piedade, não tem misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para essas pessoas. Nós já chegamos num ponto que outros ainda não chegaram, mas não é porque a gente ainda é melhor que os outros. É porque Deus nos deu graça da gente conhecer, da gente saber, nos deu domínio próprio, fruto do Espírito Santo. E a gente já conseguiu talvez vencer num ponto relativo à comida, relativo à modéstia cristã, relativo a outras coisas também. Agora, aqueles que ainda não chegaram nesse ponto, precisam ser o quê? Odiados? Precisam ser o quê? Expulsos da igreja? Precisam ser humilhados? O que é que precisa fazer com eles? É o contrário de tudo isso, irmãos. Eles têm que ser acolhidos, têm que ser aceitos, respeitados e, acima de tudo, amados. Porque no dia que tiver desamor uns para com os outros, nesse dia saberão que sois meus discípulos. Isso é importante a gente entender, senão não faz sentido. Agora tem gente que vem até esse ponto e esquece do próximo ponto, a fraternidade. Depois de tudo isso, a gente vai começar a ser amigos. Percebem que essa conversa de amar uns aos outros, ela não é tão simples como a gente gostaria? É todo um processo de fé, de prática, de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, de misericórdia. E então a gente vai começar a se reunir nos pequenos grupos com mais prazer. Então a gente vai começar a vir no culto de quarta-feira com meia dúzia apenas, mas com prazer. E quem sabe esses meia dúzias vão virar 20, 30, 50, até toda a igreja. Mas que sejam duas pessoas, três pessoas, que haja fraternidade. companheirismo, amizade. E então sim, nós estaremos prontos para dar o último passo e sermos uma igreja que ama. Amém? Reavivar a nossa identidade significa entender essas coisas. Ser adventista não é só ir para a igreja no sábado com um terno, com um vestido, uma saia. Ser adventista não é só cuidar da alimentação, coisa que nenhuma outra igreja fala. Ser adventista não é só essas coisas, irmãos. Ser adventista é ser chamado santo para aprender a amar a Deus e amar as pessoas. Amém? Vamos nos colocar de joelhos para terminar a semana de oração? Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, muito obrigado porque estamos de joelho na Tua presença, Deus. Reconhecemos que o Senhor nos chamou, Pai, para aprendermos a Te amar e para amar uns aos outros, Pai. Nós temos vergonha, Deus, porque somos tardos em ouvir, tardos em praticar essa mensagem. Temos dificuldade, Pai, mas nós queremos Te pedir que o poder do Espírito Santo seja concedido a nós, Pai. Que o Senhor nos ensine a olhar para as pessoas com os Teus olhos. Que o Senhor nos ensine a ter misericórdia das pessoas. E também, Pai, que o Senhor nos ensine a sermos amigos que amam uns aos outros. Que o Senhor, Pai, nos ensine a amar a nossa família, a nossa comunidade e todas as pessoas, para que possamos, Pai, fazer uma obra missionária relevante e poderosa para a salvação ao nosso redor, Pai. Senhor Deus maravilhoso, obrigado por essa semana de oração. O Senhor guiou a cada passo e nós estamos felizes pela Tua presença, Pai, muito obrigado. Que o Senhor possa utilizar-nos e utilizar essas mensagens que estão gravadas para alcançar outros corações também. Que a Tua graça acompanhe a cada um aqui desta igreja do Rio Verde, assim como na internet, assim como onde quer que essa mensagem seja ouvida. Em nome de Jesus. Amém.